Logo que cheguei, parei e vi você. Que desilusão, o meu coração. Não me acostumei com a ideia de dividir você. Não é fácil não, que situação. Com força, vai! Eu sei que seu desejo seu, você também deseja o meu, logo ele agora. Vai dando jeito pra gente ficar, o tempo que nos resta nessa festa. Bate nele, xinga ele, manda ele embora. Eu sei que seu desejo. Logo que cheguei, parei e vi você. Que desilusão, o meu coração. Não me acostumei com a ideia de dividir você. Não é fácil não, que situação. Porque vocês estavam logo ali. Não vem que de vocês quero fugir. Vou deixar pra vocês, canta com tesão aí, vai. Vai dando um jeito. Molinho. Molinho. Bate com força. Dou um jeito rápido. Eu sei que sou desejo seu, você também deseja o meu, larga ele agora. Vai dando um jeito pra gente ficar. Eu sei que sou.